entrar pela Índia ali, amigão? Eu vou um pouquinho pra trás, um pouquinho, pode ser, não? Ok, pode prosseguir então, à direita, via Juliette, e prossegue via Índia, para alguém tiver um com cautela. Ok, muito obrigado. Passou um pouquinho mais de marcha ré aí, Igor? Romeu, hotel Oscar, solicito regresso. Para Salvador? Afirmativo, solicito regresso para Salvador. Ok, desça para mil pés na proa da rotatória. Ok, mil pés na proa da rotatória, Romeu, hotel Oscar. Para o táxi Gol 649 com 2h26, Aracaju 90. 2h26, Aracaju, qual o poder? 90, senhor. 90, autorizado o táxi via Índia Alfa até o ponto para o Cristino Zero, montando para a torre no 8, responde a 12. Índia Alfa, torre 18612, Gol 649. 4065, chame centro Recife, 1288, alterno 3325. Recife 2288, 3225. Obrigado, Azul 495. Autorizado decolar 1090 graus 189. Livre área decolar 0, Gomes 49. Controle, Romeu, teu Oscar negativo ainda, Silvio. Só visual. Só para visual, Romeu, teu Oscar. Com o campo a vista, chame 6314. 6314, chame torre no noite, desse momento. 8:30, obrigado. Salvador, Oxané 6394, a 1 milha para Simbra, na aproximação. Tango Juliet, Tango Zulu, 60 milhas, da Papá. Tango Zulu, contato radar, afastado 63 milhas de Salvador. A chegada Bonf, reporte para descida, vanda pro de Bonf. Zulu na Fran de Bom, se reportará para a descida. 49, decola os 2-3, chame o controle. 19-8, 649. Zulu 1500, ajuste 1008, livre LS 87. Ok, mas pode considerar a essa empresa descendo para 2500, ou 1807, obrigado. Controle em Salvador, o Romeu Hotel Oscar, encontra-se na rotatória nesse momento, visual com campo. Chame torre 1 no 8 decimal 6, Romeu Hotel Oscar. Chamará torre 1 no 8 decimal 6, Romeu Hotel Oscar. Controle, uma boa tarde, Gol 649, decola. 649, contato radar, suba 240, saída da EL. 240 da EL, Gol 649. Romeu Hotel Oscar, na rotatória, senhor, visual com campo. Chané 6314, aproximação final, pista no zero. Autorizado, pouso 090 graus, 199. Chané 6314. Pouso autorizado no zero, Chané 6314, obrigado. Oscar, chame final normal, pistão 17. Isso, chamará final pistão 7. Também é normal as condições de vento, por favor. O vento está forte, 090 graus, 20 nós. Vento de través aí para 197. Isso, nessas condições então eu gostaria de solicitar o pouso na 10, se possível. Chame na final, Romeu até Oscar, pista 10. Chamará na final na pista 10, Romeu até Oscar. Agora agilize, positivo e faça uma, da medida do possível, uma base curta para 17, que eu tenho tráfego no ILS. Gente, o meu ATOS está visual com o 8 anel pausando na 10, já está aqui na zona base da 10, o Romeu até Oscar. Aguarde pista livre. Gente, aguardando pista livre, o Romeu até Oscar. Vitor em Juliette, pro da rotatória. Pro da rotatória, Júlio. Na 6314, no solo 26, libera a direita, solo 29. 29 após, Chanel 63, solo 4, né? Romeu até o Oscar de base para a final da 10. 807, sente torre no noite de sol 6. 26. Romeu até Oscar, cheque o trem. 320, senhor. Livre pouso, pista 10, 090 graus, 20 nós. Gente, livre pouso na 10, Romeu até Oscar. 5033192. Tudo para Edmário? Informa o tráfego à sua frente, Papa Alfa 28 Alfa, curta final, pista 10. Velocidade de aproximação aproximadamente 7,5 nós. Que bom, é o seu mapa. Táxi, bom dia. Bom dia, 6314, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, chama para ingresso, pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, reportarei ingresso na pátio principal. 7. Ed Vitor e Juliette, aguarde transferência para a torre. Aguardando transferência, Para o ponto ideal, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, desça para 4.000 pés, ajuste 1.008. Papa Tango Romeu até Oscar. Gente, liberando na parte 8, Delta, Papa Tango Romeu até Oscar. Tchau. Juliette Tango Zulu, desça para 4.000 pés, ajuste 1.008. Vitorinha de Juliette, chame torre no noite, decimal meia. Noite, meia, Juliette. Pesado pouso, 090 graus, 20 nós. Certo. Torre, Salvador, Vitorinha de Juliette. Papa Tango, Vitorinha de Juliette, chame final normal, pistão no 7. Passa na final, não, no 7, Juliette. Romeu até Oscar, pro na Delta. Mantenha a posição e chame o solo em 1219, mantenha a posição. Mantendo 14, táxi via parte 3, parte principal, portão número 5. 3, principal, número 5, 6314, obrigado. Solo Salvador, Romeu Hotel Oscar, mantendo posição aqui na Delta. Sente, aguarde instruções. Aguardando instruções, Romeu Hotel Oscar. Rumo 807, no solo 30. Libere a direita, solo 121, decimal 9. Libera a direita, confirmada a frequência. 121, decimal 9. Salvador, gol 1807, livrou. 1807, táxi via Alfa, mantém a posição antes da taxi de quilo. Via Alfa, mantém antes da quilo, gol 1807. Romeu até Oscar, táxi via quilo e parte 3, chame para ingresso, parte principal. Cliente, livre, taxiway pela Quilo, chamará no PAD 3, vamos ver até a hora. 1807, segue aeronave à frente via Quilo e PAD 3, chama para ingresso, PAD principal. Quilo e PAD 3, vai chamando PAD principal, 1807. Nossa. Romeu até Oscar, no PAD 3 aqui, senhor. Solo, Romeu até Oscar, encontra-se no PAD 3, gostaria de prosseguir por H5, PAD da Aerostar. Gente, Romeu até Oscar, segue via PAD principal, é PAD agressão na Lima. Gente, afirmará cruzando a Lima, Romeu até Oscar. Táxi via parte 3, parte principal, portão número 4. Portão número 4, gol no 807. Solos 33, libera de autorizado 180 graus back-back até a DEIC. Frequência livre estacionar. Solo para prosseguir no táxi, chame Torre 118, decimal 6. Para a Torre 118, decimal 6. Chame na Quebec. Chamará na Quebec, Romeu Hotel Oscar. Tá, 3192, desça 2000 pés, ajuste 1008, reporte, localizador, pistão 0. Para 2000 pés, apontará o lock, o TAN 3192. Salvador, azul 4032. Azul 4032. Via chegada a Mari, desce a nível 050. Desce, atenda a informação papado, desce para o nível 050, chegada a Mari, enquanto nós teremos contato aí com o centro de equipe. Excelente. Salvador, boa tarde, o TAN 3155, centro da Papá. Centro 3155, pronto para compra? Prossiga. TAN 3155, autorizado Guarulhos, nível 340, via Peruísque 50. Saída da El, Leda, Bidev. Decola da 10, curva direita, controle 199, decimal 8, aciona 5151, coteja. 340 Guarulhos, aperto 50, na saída da El, Leda Bidev, decola na 10, direita, 198, 51, 51. Nível 340. 340. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Vai chamar, obrigado. Tráfego de Salvador, Oxenear 6367. Prossiga. Autorização Ilhéus. Gente, está autorizado Ilhéus, nível 240, via Golf 677, saída da El, Leda Ilhéus. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5133, coteja. Sim, autorizado Ilhéus, 240, via Golf 677, saída da El, Leda e Ilhéus, motel, primeira curva direita, decolamos da 10, controle 598, responde a 5133. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Chama lá, 6327. Quatro zero, Juliette Santos Zulu. Sete após apelo, desça 3 mil pés, Juliette Tango Zulu, ajuste 1008. 3 mil após apelo, Juliette Tango Zulu. Controle, boa tarde, web 5729, ciente da Papá, está cruzando 250 para o 160. Boa tarde, web 5729, via Bonf, desça 4000 pés do Joshão 008. Via Bonf, 4000 pés do 5729. Azul 4032, reduz a 2109, seu número 3 na aproximação. Sente reduzido para 2109, azul 4032. O 4032 solicita após o TAP manter a proa para interceptar a localização, a gente perdeu um pouquinho de altura. Sim, bom, mantendo a presente proa. Desça agora 4000 pés, ajustado 1008, limite ao lock, o 4032. Mantenha a proa, desce para 4008, limite ao lock. Controle 5729, está livre das restrições de velocidade? 250, 5729, é o número 4 na aproximação. Já mantenha 250, 5729. Jet Tango Zulu, desça 2000 pés, ajuste 1008, reforça o localizador. Zulu. Oi, LS, TAN 3192. TAN 3192, complete LS, chame torre 118, décimo 6. 18-6. Torre Salvador, TAN 3192, já passa a símbolo, abaixo da travão. 192, chame final no nome. Chamará. O 07. Tem 5 autorizado, chama para o táxi. Vai chamar o táxi, só 315. Azul 4032, desça 3000 pés, ajuste 1008. 3008, 4032. Localizador, Tango Zulu. Tango Zulu, complete LS, vai seguir um Airbus 320 da TAM, 5 milhas à frente, chama agora a torre 186. Boa tarde, só. Boa. Torre, boa tarde, Juliette, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu, chame final normal, pista no zero. Zulu. Sinal ILS, desça 2000 pés, ajuste 1008, reporte localizador. 2008, aperta localizador. 4-5, chame de base para final, pistão no céu. Zulu. Solo 47, libera a direita, solo 219. 219, obrigado. ILS já visual com a pista 4032. 0032, com flight direct, torre 18-6. 762 agora, bom dia. Boa. 3192. Para sinal, baixar de checado. Tango Zulu. Livre pouso, pista na 7090 graus, 199. Zulu. Salvador Azul 4032. Permissão. Azul 4032, ILS pista 10. Ciente, cheque trem autorizado. Pouso 090 graus, 189. E pouso Azul 4032. Salvador, boa tarde, passarei 2231. Boa tarde, passarei 2231, chegada a Mare, desceu 050. Para o 050, chegada a Mare, passarei 2231. Confirma, confirma as condições de Salvador pelo TIS. Afirmativo, ciente da formação Papá, 2231. Certo. Juliette, Tango Zulu, no solo 48. Libera a direita, livre táxi. Quatro, zero, três, dois, autorizado, pouso, 090 graus, 189. Vem, pouso, 4032. Salvador, TAM 3198, para ingresso do pátio principal. TAM 3192, mantenha a posição antes do pátio principal, aguardar a liberação do seu portão. A gente está aguardando aqui o TAM 3192, estamos a contraste da companhia. Vitorinho de Juliette.